A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Você, querido gafanhoto, que na sua fase de idade atual está aí beirando a fidelidade na farmácia, possivelmente se locomove hoje pelas ruas da cidade dentro de um veículo de 1000 cilindradas, ou a fim ali de evitar o trânsito pesado, você prefere arriscar o seu couro numa ágil motocicleta, ou até por consciência modernosa ou falta de alternativa, você decidiu por pedalar uma magrela. E mesmo que esteja em qualquer uma dessas categorias, seja motorista, motociclista ou ciclista, ainda assim, você é, foi ou será um passageiro de um transporte coletivo? Meio esse que em qualquer outro país aí com o mínimo de civilidade é a melhor alternativa para a locomoção das massas. Porém, em um país como o nosso, a gente sabe como é que são as condições, né? Porém, por mais que os coletivos ainda sejam aí meio caóticos e tal, de qualidade muito duvidosa, a gente pode dizer que, pelo menos aqui em São Paulo, vou falar como observador, tanto ônibus até os trens também, eles têm, acho que, um mínimo mais de conforto hoje. A frota, pelo menos, é consideravelmente bem mais nova. É, pelo menos aqui em São Paulo, os trens da CPTM, né, são trens relativamente novos, né, com ar-condicionado. É. Tudo bem que é uma perda da porra e mulheres se engravidam. Mas fora do horário de pico, é bacana até bacana, você utilizar, exatamente. Mas tem que ter o ar-condicionado por causa do cheiro do rio, ele vai costeando o rio Pinheiros. É bem ruim mesmo. Que é muito fétido. Eu, às vezes, utilizo e sofro. Nos ônibus, por exemplo, hoje dá pra você ali sentar as suas nádegas e um banco que, inclusive, ergonomicamente é planejado, né? Pro seu rabo e pras suas costas. Exatamente. Claro que a gente tá muito longe de chegar perto do que é uma Suíça, mas se a gente começar a traçar um paralelo com como eram os coletivos ali nos longínquos anos 80 e 90, a gente pode dizer que hoje é bem melhor do que nas décadas passadas. Sim. Então, vamos lá, Walter. Nessa edição do Agente 86, vamos lembrar de uma coisa que a gente, na verdade, deveria ter deletado das nossas memórias, que era o perrengue de se andar em ônibus ali naquele período. E vamos lembrar, obviamente, do desconforto todo dessas bombas. Até porque, podemos lembrar aqui, os assentos, alguns eram até, não almofadados, eram verdadeiras poltronas, né? Mas como os caras rasgavam aquilo ali que era feito de corvim pra fazer pizza na calça, exato. Então era bem terrível. Até a infância, nós usávamos o ônibus, né, para dar uma passeada ali com a mãe, ir em um hospital e qualquer coisa do gênero. E, obviamente, que nossas mães não nos levavam, né, em horários de picos, com muito menos dificuldades para se entrar em um ônibus. Cara, os ônibus do lugar onde eu morava tinha umas catracas que iam até o assoalho, lembra disso? É verdade, porque as primeiras catracas eram catracas básicas, tipo pra você entrar em estádio, assim, umas, exato, catracas. Mas tinha alguns ônibus que elas iam até lá no talo. Você lembrava pra que servia essa porra? Pra evitar que as crianças, né, passassem por baixo. Exatamente, ele, o negócio raspava no chão, não tinha como. E mesmo assim, mães obrigavam os filhos a passar, porque os cobradores não deixavam ninguém passar por cima das catracas, aquilo era uma afronta. É, uma afronta. É. Tinha uma convenção, talvez feita em Genebra ou Guarulhos, né, que impunha que realmente aquilo era uma afronta. E saía brigas homéricas entre cobrador, exato, e passageiro caloteiro porque por conta disso. O limite de idade, eu acho que até hoje, eram 6 anos. 6 anos, até os 6 anos você não passa catraca. Mas sempre tinha aqueles cavalões de 10 que a mãe falou, não, ele tem 6, moço. E daí fazia o maldito passar, principalmente embaixo dessas catracas que iam até lá embaixo, cara. Aí tinha que passar. Engraçado que tinha todo um trabalho de reestruturação óssea, né? Porque um conjunto de costelas normais não conseguiria se apertar tanto pra passar ali. Eu acho que as mães... Devia se virar um chinês contorcionista. Exatamente. Eu acho que as mães ficavam amarrando cintas no peito da criança enquanto ela se desenvolvia. Nada. Pra ficava... ela permanecer com a caixa torácica fininha pra ter condição. Ela ficava treinando com a corda em casa. Vai, passa embaixo da corda. Aí. Tinha gente que era tão adestrado que passava... tocando maraca, saca? Mas nós, Alexandre, como cidadãos, começamos mesmo a ser verdadeiros usuários das bombas quando começamos ali a trabalhar, né? E aí é que a coisa ficava brava, pois a primeira dificuldade nos transportes coletivos era entrar em um. Você se lembra? Terrível. Se você tivesse a grande sorte de um paupérrimo que morava próximo a um ponto final, ainda corria o risco de adentrar no ônibus e ir sentado até o destino. Isso se madrugasse, é óbvio, frente ao ponto de ônibus. Verdade, você tinha que acordar muito mais cedo pra isso. Pra você. E você lembra que formavam-se filas paralelas? Várias assim. Filas paralelas. É, porque tinha gente que fazia questão de ir sentado. Mas mesmo assim, cara, eu pegava o ônibus no ponto final e acontecia essa desgraça aí de ter que acordar bem cedo. Pra isso, pra não dava pra pegar os primeiros ônibus, então pra ter um mínimo de conforto e sentado, ou até em pé, mas sem aquele perrengue todo, então acordava muito mais cedo, no escurão, caía na rua, na rua de terra, escorregava na rua, enfim, aí chegava lá, aí tinha aquelas filas, enquanto não tinha nenhum ônibus, parecíamos verdadeiros lords ingleses ali esperando. A hora que aparecia um, meu amigo, aquilo que era fila, virava um estouro de manada. Cara, virava um levante do Império Romano. Virava. As pessoas se degladiavam. E gladiavam por uma vaga. Eu lembro de cara que ficava, tipo, esperando o ônibus vir em movimento. Antes de chegar no ponto, o cara já tava agarrado na porta lá, antes da porta abrir. Outros pulavam pelo vidro. Me lembrei agora de uma viagem que eu fiz. Quando viajo, são viagens de baixo orçamento, né? Tinha ido pra Europa, eu fiz um voo que me custou acho que uns 3 euros. Paris pra Roma, numa companhia aérea de baixíssimo custo. O avião aterrissava em Ciampino, que é um aeroporto muito longe de Roma, tinha pouquíssimos ônibus. Aí aconteceu exatamente isso que você tá falando. Juntou uma multidão de pessoas. Quando o ônibus chegou, cara, era uma horda de assassinos querendo entrar no ônibus. Instinto, né? Exato. Cara? Americanos, ingleses, que beleza. Noruegueses. Você acredita que eu fui o primeiro a entrar no ônibus? Eu usei das minhas habilidades, eu coloquei minha bagagem no maleiro, entrei no coletivo, sentei. Aí, ó. Fiz tudo isso, no primeiro lugar, minha experiência suburbana brasileira. Experiência adquirida, ó, que maravilha. Valeu também num cenário suburbano europeu, cara. Muito bom. Agora, o problema é que quem morava no meio do caminho, não morava no ponto final, só restava uma opção, né? O cara tinha que também fazer parte de uma grande instituição do passado, que era ir pendurado na porta, né? Os pingentes. Sim, os pingentes de ônibus, é cara. É verdade. Porque hoje os ônibus não circulam com as portas abertas. É, né? Tem um dispositivo, pelo menos em São Paulo, no resto do país, deve ser igual. O ônibus não anda se as portas estiverem abertas. Exatamente, né? Aqui no passado era o contrário, não andava com as portas fechadas. Tinha gente que é pendurado atrás, você lembra disso também? No para-choque traseiro. O escapamento ficava ali próximo, né? É. Ficava bem à mão ali. Muita gente que tava prestes a cair do para-choque se agarrava ao escapamento. Nossa, e fritava as mãos. Não teve uma época que as pessoas andavam em cima dos ônibus? Em cima também, né? E surfando. Surfistas de ônibus. Aí né? O que acontecia, eu lembro, é que tinha os trolleybus, né? Os ônibus elétricos. Hoje em dia na cidade diminuiu muito, mas na época tinha bem mais. Tinha surfista de ônibus que morreu eletrocutado. Sim, na muitos linha casos, muitos casos. É dos trolleybus. É. O transporte coletivo, ele sempre foi o calcanhar de Aquiles ali de qualquer administrador público. E se hoje tem uns ônibus bem gigantes, os famosos biarticulados, no passado eles eram ali programados para carregar em média, né? 44 passageiros sentados. Eu me lembro da plaquinha. 44 passageiros sentados, 28 em pé. Me lembro desse número como se fosse hoje. Eu ficava tentar contando. É proibido hora que tava fumar no... e não fale com o motorista. É, não usa aparelhos sonoros também. Mas obviamente que nunca um ônibus andava no horário de pico com os 44 sentados e os 28 em pés, né? Porém, em 1987, o prefeito Jânio Quadros, que babava um ovo gigantesco para Londres, principalmente, ele trouxe aqui para São Paulo o Fofão. E o que era o Fofão? Ele foi uma tentativa ali mal sucedida de ter um ônibus de 2 andares na cidade, né, Walter? Exato. E ele encomendou, então, a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, a CMTC, que desenvolvesse ali um protótipo similar ao tradicional lá da capital da Inglaterra, que pudesse levar muito mais pessoas do que os 44 sentados lá, então, né? Sua mulher não tomou um tombão e quebrou o dedo? Vou contar essa história, não, rasgou a mão, cara. Num Fofão, inclusive. muitas limitações técnicas acabaram dando fim aí nos fofões aqui em São Paulo, e principalmente por conta disso que você falou aí, dos trolebus, porque o que fofão enroscava nas linhas, né, porque os trolebus são aqueles ônibus que são elétricos, né, e tinham uns cabos, então esses cabos eram baixos, e os fofões acabavam enroscando, não dava pra ter mais linhas por conta disso e tal, aí os fofões viraram aí objetos de museu e foram pra leilão, inclusive. Eu queria ter um fofão. Era a Maferza, né, que fabricava. Maferza? Era a mesma companhia que fabricava os trens metrôs de São Paulo, que era a mesma companhia que fazia os trolleybus. É, verdade. Companhia essa que faria junto com o sistema de transporte urbano da cidade. Né? É. O nosso ouvinte, Laércio Branco, tem uma história que inclusive envolve os trolleybus. Abre aspas por e-mail do Laércio. Meu pai era cobrador aqui em Recife e dizia que nos trolleybus da Avenida Guararapes era normal relatos de cobradores que tomavam choques nos veículos, Alexandre. É verdade. Porque o que acontecia? Eu me lembro muito bem, Walter, escapavam, né? Às vezes passavam por um buraco, alguma coisa assim, escapava, e o cobrador, além de cobrador, ele devia ter recebido o salário também de eletricista. Porque ele é o cara que tinha que ele subir em cima do ônibus, né? E reativar, Não, mas você não subia em cima do ônibus. Não subia? Na parte de trás tinha uma cordinha. Tinha uma corda, é isso mesmo. Aí você puxava a corda, né? E ficava tentando encaixar na linha, mas não era necessário subir. É. A não ser que os trolleybus lá de Recife fossem diferentes, não sei, dos daqui. Voltando ao e-mail, Alexandre, abre aspas. Mas meu pai disse que tinha medo de ser transferido para uma linha de trolleybus e ter de ser o responsável por colocar os cabos de volta, né? Que se soltava, poderia ser um perigo mesmo. Outro ouvinte com um familiar trabalhador nos coletivos foi o Alberto Guzmão, abre aspas no e-mail do Alberto. Meu tio Adelino era cobrador da empresa Bola Branca, da Zona Sul de São Paulo. Cara, eu ouço esse nome Bola Branca, já me dá ânsia de vômito. Porque eu já contei aqui que os coletivos me enjoavam de uma maneira... E Bola Branca, pra mim, é vômito, cara. Hoje eu acho que os ônibus... O que eu vomitei dentro de ônibus da aviação Bola Branca, eu não sei, cara, se daria pra flutuar um navio de tanto líquido. Eu não sei se os ônibus hoje têm nomes. Eu acho que é tudo da, né, a prefeitura que meio que custeia pras empresas. São como cooperativas. Cooperativas, Mas eu me lembro da aviação São Luís, me lembro da Jurema... Gato Preto. CMTC. CMTC, obviamente. E aquela lá, acho que é de Osasco, Guarulhos, não sei. Urubu Pungá. Essa existe até hoje. Principalmente ônibus executivos tem. Voltando ao e-mail, Alexandre, então. E o tio, né, do Alberto Guzmão, abre aspas, ele, quando não estava muito a fim de trabalhar, metia um prego no pneu do ônibus, Alexandre, com aquele martelo de borracha. Assim podia ficar mais tempo paquerando a dona da banca do Jogo do Bicho, que futuramente veio a ser a minha tia Marlúcia. É verdade, sempre no início do expediente do motorista, isso deve acontecer até hoje, ele tinha uma marretinha de madeira que ele batia nos pneus para saber se estavam devidamente calibrados. Outra engenharia suburbana. Furava pneu do ônibus, era uma desgraça. Não só furar, como quando quebrava o ônibus, né, Walter? Porque não podia acontecer transtorno maior na vida do maldito do que quebrar um ônibus já super lotado no meio do caminho. E aí o que tinha de acontecer? Você não tinha dinheiro para pegar outro ônibus, então você tinha que ficar esperando o cobrador coordenando ali vir uma próxima linha e tentar enfiar todo mundo no ônibus ali. Geralmente não conseguia meter todo mundo. Vou no até chorar, ônibus. Tinha que ficar esperando. Aí você ia fazendo aquela merda em prestações. É a maior desgraça que pode acontecer com uma pessoa. Eu me lembro muito bem disso. Tantos perrengues esperando o ônibus aí. Deixa eu entrar pela porta da frente, filha da mãe. E quando o ônibus acontecia algum problema, que não dava para o ônibus ficar parando tanto no itinerário, naquela plaqueta, né? Hoje em dia é eletrônico, naquela época era uma lona que você girava, né? Aí botava ou garagem ou especial, aí ele vinha no stop, cara. Era uma maravilha, era uma glória de um pobre, era aquilo. Você pegar um ônibus expresso. Era o expresso. Pobreza que adorávamos tanto. Agora, o cara aí, o Alberto, ele falou do Jogo do Bicho e me lembrei de uma coisa. O meu pai tinha duas milhares que ele jogava direto no Jogo do Bicho. Nunca ganhou bosta nenhuma, mas ele jogava direto. E esses dois números, inclusive, estão registrados na minha memória até hoje. Um era a placa de um Ford 11.000 que ele tinha, que era 1443, era DS1443. E o outro número que ele jogava direto era 5338. 5338 era a linha de ônibus CMTC que levava ali do meu bairro até o Vale do Anhangabaú. E até hoje, cara, olha só que desgraça que é a memória de um pobre. E vamos falar agora com todos os ouvintes e todos vão se lembrar. Você consegue lembrar das linhas de ônibus que você tinha de pegar, os números, cara? Eu me lembro, nenhum, cara. Número, nem 6049 para ir até Santo Amaro, 6499 para ir até a Praça da Bandeira e a terceira que era 5338 que ia até o Vale do Anhangabaú. Eu vou fazer um desafio pros ouvintes. Comecem a lembrar os números dos ônibus que vocês pegavam, esses malditos. Eu não lembro de nenhum. Sério, Walter? Não lembro de nenhum, cara. Ouvintes do Agente em 86, dê um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Aí vocês vão conseguir se informar dos próximos assuntos do nosso podcast. Fazendo isso, dá pra mandar suas histórias, suas memorabilias ridículas e fantásticas. Também tem o nosso e-mail, falecom@agenteem86.com.br. Dá pra mandar sugestões de próximos episódios. Nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Vamos completar 2 anos de podcast. Exato. Como diabos vamos comemorar essa data? Assim como fizemos no primeiro ano, a gente vai selecionar alguns ouvintes aí, o pessoal tá se inscrevendo. Para trocar uma ideia com a gente aqui, a gente vai ligar para vocês via Skype, possivelmente, e a gente vai conversar, e a gente vai fazer testes com as suas memórias, como fizemos na edição do ano passado. A gente vai desenvolver algum quiz, né, Walter? Acho que é isso. Para lembrar das coisas, das memórias todas aí, as memorabilias ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90, e sei lá, a gente dá um jeito de premiar alguém com alguma coisa também. Quem deu a dica deste episódio foi o Hamilton Kennedy, e ele nos mandou o seguinte e-mail. Abre aspas. Pessoal do Agente em 86, vocês poderiam falar de como eram os ônibus do passado. Tem uma cicatriz grande no ombro, pois fui saltar uma vez pela porta de trás. E naquela época a gente entrava, né, pela a porta de trás dos ônibus e descia pela da frente. E quem quisesse ser malandro e não pagar nada, saltava pela porta traseira. Acontece que calculei mal, a porta se fechou e fiquei preso. Fui arrastado por uns 20 metros. Meu ombro rebaixou uns 5 centímetros. E o pior ainda foi o cobrador e o motorista querendo me bater. Acontecia muito disso. Acontecia, porque... Não, tinha o meu motorista de ônibus foi processado, inclusive. Porque espancou alguém. Não, porque ele arrastou o cara por quilômetros. É, pois, aquilo virava uma afronta. Ficava um monte de duro querendo... descer pela porta de trás, né, pra não pagar passagem. E do outro lado, os motoristas e cobradores tentando impedir essa evasão do coletivo, né? Então, aquilo era promotor de valentes brigas, né, cara? Você sabe, você já saltou pra porta de trás? Já, uma única vez. Mas você se fudeu. Ah, você já contou essa história? Eu contei essa história aqui, foi terrível. Você até citou lá o episódio do que a minha esposa se cortou dentro de um ônibus fofão. E o que acontece? Os ônibus tinham uma manutenção terrível. Hoje, você tá no trânsito ali, no carro, você dá uma parada do lado, você vê ali... Ônibus é fabricação 2011, em circulação desde 2011. Então hoje a frota, como a gente estava falando aqui em São Paulo, pelo menos, ela é muito nova, né? É bem mais recente. Mas pelo menos na região central. Exato, Mas naquela época, Walter, os ônibus eram umas carroças velhas. Era um chassi de caminhão chassi que de se caminhão. Montava um ônibus em cima, né? Então, e o problema é que, como aquilo não tinha manutenção, meu amigo, era pedaço de banco enferrujado ali sobrando, os corrimões eram extremamente problemáticos, soltando, corrimões, né? Porque o plural de mão... Enfim, então era muito natural você sempre arrancar uma lasca de alguma coisa dentro de um ônibus desse. E minha esposa ali, era criança, ela e a mãe dela, foram apenas passear no fofão. Veja você. Não tinha objetivo, queriam andar ali no fofão, né? Num dado momento... Pobre é uma bosta. É, exatamente como já aconteceu comigo pra andar de metrô a primeira vez. Eu também, meu pai me levou pra passear no metrô, cara. Pior foi minha irmã que já foi passear de elevador, mas... Levou pra dar uma volta de escada rolante. É isso, sorte que perto de casa tinha um supermercado que tinha escada rolante, então era a nossa alegria. Mas enfim, e num dado momento a minha esposa foi descer do ônibus, e o braço dela enroscou num desses pedaços de ônibus aí que estavam ali à mostra, né? Do fofão. E a mão dela enroscou, ela tem uma cicatriz bem feia na mão até hoje, tem um queloide gigantesco ali. Quase. Nessa que enroscou, a mãe dela puxando ela e ela com a mão lá presa naquele negócio. A mãe, vamos descer, e não dá, Vai, pronto, aquela desgraça, aquela sangueira. Tragédia no coletivo. Sangueira no coletivo. Saiu até notícia popular. Praticamente. Todo mundo desesperado. Aí o motorista, vou levar pro hospital. O cara desviou a rota do ônibus pra levar ela e a mãe pro hospital. E parou, mas não foi muito longe, né? Passageiros? Nem a galera meio que, né, ali preocupada, uns reclamando, outros preocupados com a criança. Aí disse que ele parou bem na porta do hospital. Tá bom aqui, senhora? A mãe dela, não, tá bom. Disse que desceu uma veinha também. Ah, minha pressão subiu, vou aproveitar que parou aqui.